Voo 606, autorizada final do procedimento ILS aqui. Autorizada final, voo 606. Salvador, Gol 1896, centro da informação Delta. Gol 1896, Sione identificação, voe direto ITAP. Desça para 3 mil pés, quem negar no 0 no 7. Voo 1896, direto ITAP, 3 mil pés. Direto ITAP, 3 mil pés, Gol 1896. Salvador, TRIP 5344, boa noite. TRIP 5344, boa noite. Acione identificação, voe direto ITAP, desça para 4 mil pés. Quem negar no 0, no 7. Na prole ITAP, descendo para 4 mil pés, TRIP 5344. Confirme, pode descer em high speed, senhorita? Inicialmente está autorizado a velocidade de ataque sério do senhor, qualquer coisa eu informo para o senhor reduzir. Vai descer em speed, deve ser 344, caso seja necessário reduzir, fica na sua escuta. Rono 896, desço para 2 mil pés, autorizado final ILS, após estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado final ILS, reportaria estabilizado no localizador. Controle Objet 5899, transfere com a Delta. Objet 5899, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, que é legal no 097. 050, 10017, na Mari, 5899. 570, Tupi. 5344, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Tupi, 5344. Confirma 35344, é o número 1 Paposo, estou observando um tráfego à minha frente. 35344 é o número 3, segue tráfego 12 horas 10 milhas. 12 horas 10 milhas, 35344. Ono 896, confirma essa velocidade. Tem minha mensagem para o Ono 896. Ono 896, foi questionado sobre a sua velocidade. 2409. TIP 5344, reduz a velocidade para 2209. 2209, TIP 5344. Uno 606, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Ok, vai chamar 1895. Para 3 mil pés. Para 3 mil pés, 5344. TAM 3891, aciona a identificação, autorizando a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 1017. 4 mil pés, 1017, seu ajuste, TAM 3891. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4062, descendo para 1950, cruzando 200. Azul 4062, assinando identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 060, que é negado 017. Desço para 060, com que é negado na terminal 1017, Azul 4062. Ono 805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Saída PUCA, ascensão 370, Ono 805. Objeto 5899, desça para 4 mil pés. Controle Recife, Ono 5344, reduz a velocidade 1909. 190-95344. Zero 462, vou ir direto Itaca. Marco 462 Itaca, está presente? Afirmativo, descer para nível de voo 050. 50, 462 Itaca. Segue Itaca por 8 milhas para frente, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, reportará estabilizado no LOC 5344. Estabilizado, localizador em Glide, 1896, passando. 1896, chame torre, 118, decimal 95. 5899, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar no localizador. 2599. Azul 4062, desça para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, azul 4062. Salvador, é o voo 1794. Autorização é nessa? Valeu. No 805, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 12545, 1805. estabilizado no ILS, o trip 5644. Trip 5344, Sami Torre, 118-1095. 118-95-5344. Objeto 5899, Chame Torre, 1185. 1895 agora, 5899. Azul 4062, disparar 2000 pés, utilizado sinal ILS, torre, reporte avisado no local de Isador. 2000 pés, ILS reportado estabilizado 4069. Então, 3891, disparar 3000 pés. 3000 pés, então 3291. Azul 4062, chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Azul 4062, obrigado, boa noite. Boa noite. TAM 3891, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ELS X-Ray. Reposta estabilizado no localizador. 2000 pés, TAM 3891, considera a restrição em pelo? Tá livre, TAM 3891. 2000 pés, chamará estabilizado no X-Ray, TAM 3891. Salvador, está 3152. Controle Salvador, está 3152. Salvador, 19, 8. 19, 8. Controle Salvador, está 3152. TAM 3152, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. Saída PUCA, pode voar na Caju? Aguarde coordenação com o centro. 3152. Visual Alfa no 0, TAM 3891. 3891, chame torre 118, decimal 95. 2895, TAM 3891. Zona 52, voe direto Maceió. Direto Maceió, TAM 3152.